pensarem teu rosto em diferença. Me fazendo com todos de cobiça. Você faz é meu rosto, é igual a mim. Tudo que pensei falei, agora segue pro fim. Pensarem teu rosto em diferença. Me fazendo com todos de cobiça. Você faz é meu rosto, é igual a mim. Tudo que pensei falei, agora segue pro fim. Tudo que pensei falei, agora segue pro fim. Tudo que pensei falei, agora segue pro fim. Mas o povo exterminado, outro feriado proclamado. Hino de liberdade.